7 Bravo Delta, confirme para o controle. Juliette Bravo Delta, vou ir na proa de bom, se mantém nível 050. Está interceptando alguns de lá aqui, ó, passaria 2230. Decimal 35, obrigado, continuando, boa noite, minha coisa. Fechado. Taxi V parte 1, mantém através do portão 612, 7 passagem azul que vai ingressar na Juliette para o portão 2. Após prosseguir Índia, ponte para 2895-0015. É, então táxi parte 1, aguarda através do 612, aguardando o azul. Pós Índia, 295, ponte para 0, igual o número 67. O azul 4076, ingresso Juliette, portão 012, atento a minha condição de táxi. Gente, Juliette 02, atento ao avião azul 407. Para o táxi, vai ser 6203, que é o mesmo de fundo, 043, hora de fundo, pelo menos, no barco. Vai ser 6203, tem que ser vindo, ponte para 2895, negão no 015. Negativo, mantenha-se no perfil da chegada, voo no 962. Mike, Juliette, Romeu, visual, Serra Índia com Índia, vai pra pouso. Mike, Juliette, Romeu, ciente, chame para regresso. Vai pra pouso completo. Frequência livre, Mike, Juliette, Romeu. Ah, tudo bom trabalho. Confirmando. Já pode ser tornando a... O procedimento de chegada. Confirmo, bônus 50, meu amigo. Certo. Juliette Tango Zulu, acione o código 0472. 5367, voe direto João Pessoa. Direto João Pessoa, trip 5367. Ciente, voo na 962. Papa Romeo, Índia, Tango Eco, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-5. Tango Eco para 4 mil, convite. TAM 3804, desça e mantenha nível 050. Descend and maintain by level 100 Mari Arrival. Visual, passarelo? Visual, senhor, 500 pés. 30 pouso, pistão no zero, pista molhada, vento 100 graus, cono 0 nós. Passarelo 2230. Leve pause, 2230. Poxa, né, 62-13, pronto. Pronto. Ali mantém cabeceira no zero. Cabeceira 10. Tá autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Botar na estabilidade, tá 3-2, 9-0. 2230 no solo 40 direito no 21 decimal 9. 219. Palmeu Índia Tango Eco, vetoração para sequenciamento, curve à direita para o A190. Seu limite será 8 milis nessa curva. Direita 190, limite? O limite será 8 milis nessa curva, Índia Tango Eco. 8 milis nessa curva, curva direita 190. São 3804, inicie redução para 2009. Já redução. Então 3804, desse mantenha 050. Papa Romeu Índia Tango Eco, desça para 3000 pés, ajuste na 0 no 5. Para 3000, comigo, Índia Tango Eco. A Lima tem canseiro no zero? A Lima tem no zero, 1967. 325. 1925, alternando 13325. Porém, no momento estou em grande via Juliette. Remota 02, tá 3. Ah, ok, chefe. Desculpe, vai engraçar a Juliette. Clear Rio de Janeiro. Seria o 6254, só aguardando coordenação. Aguardando cópia. São 3204, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, curva 360, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 360, limite é o curso do localizador, são 3204. A gente desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 5. 4000 na 0 no 5, são 3204. Será? Será? Sim. Controle Salvador, Xan, 6206, igualado na Dayana. Esse contato do Gol 360, direto Leda, da presente. 360, direto Leda. Índia Tango Eco, da presente para a final da... Salvador, no momento, opera instrumento Índia Tango Eco para o localizador Reassuma Duna. Extra 2000, 1015, ajuste. Roger, Sun 3144, descend mountain flex level 070. Estamos Zulu, ciente, da presente voo e pro de Mari para a chegada Mari, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 0, vento sem graça com 11 nós, 1 no 1 nós, pista molhada. Certo, obrigado por voo da 1-0, 1-67. Controle agora no 864. 864 da presente Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, gol no 864, obrigado. Então 3204, controle. Prossiga na escuta. Presente pro Edduna. Direto Duna, 3804. O Índia Tango Eco vai interromper a aproximação, curve agora a esquerda pro 360, limite permanece lock. Curve a esquerda agora para 360, limite lock. 360, limitado pelo lock, Índia Tango Eco. 3804 vai manter 4000 pés, ajuste no 0104. 4000, 1014, está 3804. 1962, desça para nível de voo 050. Vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. 050, mantendo presente para o 963. Juliette Bravo Delta, vetor radar para o sequenciamento, curva direita para 260, limite será o log. Direita 260. Firmo. Direto para o Delta. para os ouvidos. 3144 descent flight level 060. Roger 060, 3144. Radio say speed now 2209. Roger. Ninja Tango Eco controle. Pule à esquerda para 350. Esquerda 350. Cuidado com o Recife, Xanar 6213, está livre, desvios. Ativo, 3804, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Agora, informa o tráfego, posição de 1 hora 3 milhas, no rumo ao Nordeste, mantendo 2.000 pés. Ativo, desce 3.015, está 3804. Então, 3144, reduce speed, 190 knots. 962 atingiu 050. Operador Salvador, gol 1167. Gol 1167, contato radar, subo 360, saída da El. 360 da El, poderia levar direto o Ledo Bridge? Brisado da El. Da El, direto 1167. Gol 1962, desça para 4000, ajuste no 014. Reduz, correção, gol 1962, mantém o 050. Reduza 1909. É, está reduzido, senhora, mantendo 050. É confirmo a ultrapassando 12 horas que a gente vai seguir? Afirmativo, o senhor deve ultrapassar o curso do lote. Positivo, é, mantenha essa proa ou curva esquerda? Mantenha a proa, está 3144, está 3144, radio vector for space turn left heading 360, the limit will be the localizer. 360 heading vector and limit is the radio loss localizer for 3144. Da 3804, desça para 2014, Leaf Flylet X-Ray, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Ativo, 2014, autorizado elétrico, vai reportar estabilizado, tá 3804. Tá 3144, tá 3144, descent flight level 050. Tá 3144. Descent flight level 050, reduce speed 190 knots. Roger, the vector is going to get a limit on the 0 flat 210, is it possible? Do you have deviations ahead, sir? Mm-hmm. 3144, request speed 210 and clear the configuration. It's cleared, speed 210, turn 3144. Roger. O 1962 vai ultrapassar o curso do localizador, aguarde no vetor para interceptar. Guardando o nome dele. É, mantém o 050? Desce para 2014. 2014. And 3144, fly direct to Duna intersection, descend to 3000 feet, KNH1014. Flying Duna down 3000, 3144. Injeção Gueco, curva agora à direita, proa 270, correção, esquerda 270. Esquerda. Gol 1962, reassume Duna, desce para 2014. 2014, 1962. Estabilizou até 3804. 3804, torre 71895. 1897, bom trabalho. Juliette, Tango Zulu, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda, proa 350, o limite será o localizador. Juliette Bravo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Xanair 62, 1-3, chame Recife, 1-2-5, 1, alternando no 3-3-2-5. Comando 75 da presente, 2-5, 1-3-3-2-5, alternado. Graças, um bom dia, Xanair 62. Turn 3144, descend to 2000 feet, KNH1014, it's cleared, final SX-ray approach, report established on localizer. Down 2000, currently joined an ILS, and we now start to descend speed, 1809. Roger. Ninja Tango Eco, curve agora à esquerda para 180, limite será meia dúzia de milhas na proa. Sete estimada aí de 1000 pés, a última nave que pousou avistou a 1000 pés. Para a informação de tráfego, temos helicóptero 500 pés de altitude e linha do litoral agora, sua direita. A linha do litoral não interfere. Reporte que no visual, o 3804. Ativa, vai passar reportar visual com 3204. Oi, Guardião 07, fora do solo com apoio de Itapuã. Afirma o Guardião 07, transfere o controle, 109.35, bom voo até volta. Até volta. Índia Tango Eco para o localizador, curva à esquerda, proa 140, repasse estabilizado. Guardião 07, você segue litoral sul 500 para patrulhamento? Avistou até 3804. Até 3804, 0 pouso, pistão 0, pistão molhado, vento 100 graus, 08 nós. 0 pouso, tá, 3804. Confirmando apenas o T3804, avistou aproximadamente o quê? 1200? Negativo, 1150 para ser mais preciso. Sente, muito obrigado pela informação. Não, por isso. Salvador 962, boa tarde. 5. Informação número 2, altímetro 1014, tráfego da tanque o preset. Avistou aí a 1200 pés, aproximadamente, é o teto estimado. Reporte quando o visual baixar travado. Gente, obrigado, te chamarei visual baixo agora. Country 1-3-1-4-4, just to inform you, there is a helicopter 500 feet. It's gonna be on left side, correction, 1 mile on the right side from the ILS approach. It's not gonna interfere in your approach. Contact now tower 118.95. Roger, to get a traffic complete, ILS is power is still long, time 3-1-4-4. Juliette Bravo Delta para o localizador, vai interceptar na proa 160. Reporte estabilizado, Bravo Delta. Então 07 do presente, frequência livre, bom pouso. Juliette Tango Zulu tem descida reautorizada para 4000, ajuste 1014. Gol 1167, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, boa tarde, 167. Índia Tango Eco, você está recebendo o localizador? Então 3204, no solo 54, direito no 119. Direito no 219, tá? 3804. 962, o vento 100 graus, com 099, altímetro 104, pista úmida, autorizado pouso, pista 10, 1962. É, autorizado pouso, 902. Juliette Tango Zulu, controle, curve agora a direita, proa 080, o limite serão 10 milhas na proa, Juliette Tango Zulu. Salvador Tower, good morning, 103144, 2 miles out of market, establish an IMF. Aguarde Juliette Bravo Delta nessa vertical de Taparica, mantenha 3 mil pés, mas próximo será autorizado o descida. Entry 144, Timothy 1014. For your information, ceiling estimate is 1000 feet. Not raining over the field now, but the runway yet humid. Report land gear down like the runway inside. Turn 3144. Roger, thanks. 3144, runway road 4, 10-8. Continue approach, call you LCD site. Só tô tentando coordenação junto a ele, só um minuto. O plano tinha chegado pra eles lá, que tinha faltou sintonização. Só aguardando, acredito que em alguns minutos vou ter autorização, ok? Seguir à sua frente, tráfego 5 milhas e meio, um Bravo Eco 58, com 130 de ground. Juliette, Bravo Eco. Juliette, estamos no do sindicato? 1-7-5-9. Você tem condições de iniciar a redução 1-4-0? Até mais tempo, cara. Inicie redução 1-4-0, nós aguarde para girar dona Tango Zulu. 1-4-0, nós aguardar para dona Tango Zulu. Bell Lockett. Tango Eco tem condições de manter a presente velocidade até o externo? Afirmo. Mantém a presente velocidade até o externo, já está recebendo o localizador? Já está deslocando para alinhar. 04. Clear land to Montero. Can I just report that for you, 04? Direto a 500 pés para grupo Zulu, até a Finlândia, aciona 5507, dando de abraço. Autonomia? 03, 3 horas, tem alternado? Juliette Tango Zulu, da presente Relf uma Duna, desça para 2014. Duna 2014, Juliette Tango Zulu. Algum outro anátimo copo? Zulu 4089, Vitória 340, via Peru Isco 50, decola pistola 0, curva direita, saída da Eule da Eudes. Controle 19-35, acena 5523. A bordo alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas e 40. Autorizado táxi Índio, ponte espera do ano 02895, canal 0014, sinal 624. Índio, ponte espera 2925, canal 3804, Juliette, ponto 03. 03-2804. Gol 9962, Juliette, ponto 09. Ótimo controle, sendo o nome decimal 35, vou até agora. Tá bom, tá correto. 2144, the ground at 59, when indicated, located now, contact 121 decimal 9, huh? Good afternoon, 3144. Are you two? Bom, um pouquinho, se guarda bastante. Afirmo, só um minuto, copo. Tá 3144, alfa, Juliette, portão 04. Como terra. Centro de Terra Índia, com Índia? Não, Terra Finlândia, Zulu de Terra Finlândia. Sobre o campo, o pista ainda se encontra úmida. Parcialmente úmida. O Índia Tango Eco, mas posso no visual baixar travada. Tango Eco. Tango Eco já está visual com a pista, que aí está baixado e travado. Havendo possibilidade, prosseguirá para 17. Sim, devido ao pressão instrumento, negado, negativo, aproximação 17, ok? O Índia Tango Eco. Positivo, tá bem. Está na final agora, com a distância, baixar de trabalho. Gente, papai, o Índia Tango Eco, com a aproximação, aguardando apenas, agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 099. Tango Eco. Decola pistão 0, curva esquerda, sai da Momo, Cogibu. Após Cogibu Lapa, após Lapa DCT. Controle 119.35, aciona 5530. Cruzar 200, decobre a pista 0 com curva esquerda. Saída Momo, Cogibu, DCT Lapa, após DCT Destino. Controle 119.35, transcone 5530, 35447. Reporta, pronto, puxa, escolta. Reporta, abrigo 5447. 6254. 6254, mantenha o ponto de espera, temos dois tráfegos agora na final da 10, ok? Sequenciados. Aguardo, 6254. Boa tarde, Papatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, altímetro 0014. Já baixou travado, visual com campo? Olha aqui, senhor. Informa lá, visual e tem embaixo, chocado. Certo, teto estimado aí de 1200 pés, negativo chuva sobre o campo, apenas a pista 10 se encontra parcialmente molhada. Número 2 na aproximação, Juliette Tango Zulu, nada acompanhou o precede. Tango Zulu. Juliette Bravo Delta, baixou e travou o visual? Afirmo, já foi reportado, baixou e travou o visual a 1400 pés. Certo, então, perdão, livre pulso, pista no zero, parcialmente molhada, 200 graus, 08 nós. Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, não por isso. Passou externo, só está embaixo da casa. Gente, o Zira Tanguinho já avisou? Negativo, calma lá. Gente. Juliette Santos do Lula, visual com 1500 pés. Afirmativo, Juliette Santos do Lula, com a aproximação, guardando pista livre. Paga do Tango Eco na Quebec, chama 2198 para 95 para cruzamento da pista. Juliette Bravo Delta no solo 05, direita, chama o solo 219. Delta, taxi serve aqui no Pato 3. Ele tem vilão autorizado, pulso, pisou 0, vento 100 graus, 09 nós. Paga, Zulu. Oxalé 6254, visual com Charlie 402 na final da piscina 0. Afirmativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém capsula 0, Oxalé 6254. Após a passagem, Bravo Delta solo? Teve alguma alteração aí significativa nesse táxi aí, quilo após a obra? Só fez trocar o piso. Eles só fizeram trocar o piso aí na táxi quilo? Gente, grato. Siga Plantão India Bravo. Gente, frequência livre. India Tango Eco, autorizado com o cruzamento 2735 até o 45. A chance na frequência livre, até a próxima. Julia Tango Zulu no solo 07, direita, chama o solo no 19. Além de táxi em frente, quilo para 3, Julia Tango Zulu. Chinem 254, vento 100 graus, 099, altímetro no 014, autorizado a decolagem, pistão 0. Isso é melhor que 4. Paulo Salvador, tá 3216 para a cópia, Fortaleza 370, 5 de novembro, boa. Direto Abucu 370, pista 12A10, com a esquerda para recolagem, Momo Prot 1935, 547, chamará quando pronto, obrigado. Então 32, 1 no meio. Azul 4089, com 108 a bordo, 2,50 Galeão para o táxi. 2409, táxi CV Índia, ponte para 2895, Galeão 90 no corte. Índia 18-4089, graças. Então 3216, confirma 3.547, aporta push. Aí, 47, chamará, obrigado. É o trip 5447, Fátima 3, posição 4 para o push, acionamento. A livre, push, reportagem 5447. Livre, push, trip 5447. Off, desse mantém nível 050. Tarde, azul 4089, autorizado ingresso, decolagem, pistão 0, vento 110 graus com 099, altímetro 0014. contato, reporta na Quebec. Na 141 não está autorizado o desvio, confirme por quantas milhas deseja manter o desvio. Confirme por quantas milhas irá manter o desvio, Chanel 141. Ciente. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02-1895, negal no 04, 5447. 5447. É, Palmas é Papai Juliette, confirmando? Sim, chato. Decolado de Salvador, zona 5, controle 109.35, bom voo. Pode ir. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4089, decolado da EA1. Da EA1. Azul 4089, contato radar na decolagem, se mantém nível 3407 da EA1. Da EA1 340 subindo, 409. Trip 5447 autorizado, ingresso de decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 11 nós. Último trono 0 no 4. 0, 4, autorizado. Trip 5240 ciente, a parte para a descida. Está autorizado a chegada a Mari. Está autorizado direto na Proa de Tóquio. Agora, Chanel 6254, pode chamar o centro. Chanel 6254, chame agora o centro Recife em 1251, na perna 1-3325. 251-3325, né? 251. Do 2230 Santo Copo. Autorizado para a vitória da conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Elefa após. Após Elefa, conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5552 no transponder. Ok, foi entendido então, 180 conforme. Decola da 10, primeira curva direita, bora elefa, após conforme, aciona 5552, controle de saída 1935. Madrid, 5240. 220. Trip 5447, decolada 18, controle agora 119 decimal 35, bom voo até Barreiras e bom início de semana. 1935, grato, bom serviço. Realmente. Sua 8487, acione a identificação, autorizado chegada MAN, desça e mantenha nível 060. Sua 8487, inicie redução para 2209. Controle Salvador, é TRIP 5447. TRIP 5447, contato radar na decolagem, subir e mantenha nível 200, sai da mão. 200, sai da Momo, TRIP 5447. Achei o 941 ciente, vetoração para sequenciamento, cuja direita proa 230, seu limite será 30 milhas nessa proa. Na M3-15, desça para 2.000 pés, ajuste 1.014, está autorizado a final LS, reporte estabilizado. Xanar M3-15. 2.014, autorizado de LS, vai reportar. 6315, Xanar. Xanar M1-41, desça para 3.000 pés, ajuste 1.014. Azul 4089, chame agora Centro Recife em 1251, alterna 13325. Pode confirmar só a primária, por favor, 13325 a secundária. Primária 1251, no Azul 4089. Copiado, obrigado. Será a 6315 indicada? 6315049. 7. Oxenair 6141, inicie redução para 2009. 209, e solicita voar na proa 220 agora. Oxenair 6141, confirme devido à formação meteorológica? Afirma, solicita. Tente curva esquerda, proa 220. Esquerda 220. Autoriza o apelo, solicita. Oxenair 6141, está sendo vetorado para sequenciamento. Por lá, na verdade, um pouco mais à esquerda ainda, direto pelo seria ideal. Mas considere, senhorita, vai manter para 220. Xanar 6141 está autorizado de desvio, confirme a velocidade mínima que pode entregar. 2009, mínima linda, senhorita. Tente livre de desvio, reduza para 2009 e aguarde a vetoração. Tente, 6141. TRIP 5240, reduza para 2009. 240, 200. ABSA 8487, inicie redução para 2009. Padrão 07, prossiga. Sente, reposta através do setor azul, guardião 07. M3 5, confirme se há condições de manter essa velocidade até o marcador externo? Tem condições de manter até Duna. Sente, vou chamar M3 5. 35240, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4014. Já 0700, chame torre 118, decimal 95. Leme 1941, curva à esquerda para o 190, seu limite ao lote. 190, limitado no localizador, até 141. Lindo litoral, litoral sul, reporte do Traverso Sul daquele pátio, Guardião 07. Pontará no Traverso Sul do pátio 3 do Guardião 07. Desvia esquerda pro 308 por 20 milhas para evitar formações. Gente, 35447. Você para 2000 ou o Xenai 1941 desça para 2000 pés, ajuste 1014. 1014, 2000, 1041. Xenai 1941, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 145. 145 para o localizador, 1041. Reporte estabilizado, Xenai. 5240, vetoração para sequenciamento, curve à correção, mantenha presente proa. Seu limite será o curso do localizador. Manter proa, o limite é o lote. Estabilizado no localizador, Xané 6315. Xané 6315, complete final ILS, chame torre 1118, decimal 95. 1118, 9514, 6315, Xané, boa tarde, obrigado. Gol no 867 para Brasília, só um instante, cópia, prepara a saída da árvore, Alefa, aguardando. 30, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3014, 2040. Estamos autorizados, táxi via parte principal, reporta novamente na Táxi Oi Lima. O Guardião 07 no Brasil autoriza a passagem direta para o Pátio 3? Sem sobrevoos, evite sobrevoos de aeronaves, direto para o Pátio 3, acuse no solo, vento uma centena no 09, Guardião 07. Sem sobrevoos de aeronaves, acusará no solo o Guardião 07. Boa tarde, Torre de Salvador, é o Oxanã 6315, está a meia milha de Simbra, embaixo trabalho. Meia milha de Simbra, ciente, baixo travado. Tem pouso autorizado na 10, vento uma centena no 09, o Xané 6315. Livre pouso, pistão no 0, Xané 6315. Trip 5240 para interceptar o localizador. Curve à direita para o 075, reporte estabilizado, desça para 2000. Direita 075, descendo 2000, reporte estabilizado. Fiz um localizador, chame 6141. Chame 6141, complete sinal ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, 6141. Trip 5447, autorizado direto Lapa. Direto Lapa 5447, grato. Absa 8487, desça para 3000 pés, ajuste 1014. Trânsito Salvador, boa tarde. Tan 3193, sentido a Papá, autorização, Galeão 360. Tan 3193, boa tarde, Papá, confere. Número 2 para a cópia, prepara a saída da Euler da Bridge, aguardando. Da Euler da Bridge, aguarda a cópia, 3193. Informa para a decolagem, o Guardião 07. Você vai ter que decolar aí, sair pelo setor sul, pousar na 35 e táxi a baixa altitude. Eu tenho um sequenciamento para no zero agora, no ILS. São dois, três, são quatro aeronaves, ok? Obrigado. Juliette, estamos contato via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte nessa frequência para o cruzamento. Tem condições agora sobrevoando a pista, agilizar e prosseguir até a entrada lá do pátio 4? Total, iniciado. Afirmativo, o outro craft vai passar o marcador externo, é só agilizar aí. Só agilizar, só esperar passar um pouquinho a esteira aqui. Onde intercepta para Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1, 19, 35, acima 5525 no transponder. 240. 240, torre 6895. 6895. 19. Virando à direita, salão 219, eu chamei 6395, obrigado, boa noite. Boa. 3296, portão 5, autorizado, reporta táxi. 6296. Uso vento, uma centena 895240, reporte o marcador externo. 40, reportado. Salvador, 6141, Xanera, boa tarde, final visual. Boa tarde, checa o trem de pouso, vento, uma centena 896141. Baixou e travou. Livre pouso 10, 6141. Livre pouso 10, 6141. Boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do gate. Taxi lento pela Alfa, vai mantendo da Juliette aguardando, chama 6393. Então 3193, copia? 3193, na escuta. Autorizado para o Galeão, nível 360, decolada 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1, 19, 35, aciona 5531 no transponder. 3193, autorizado Galeão no 360, saída da El, Leda Bridge, intercepta o Pêzulo 10, após conforme o plano, decolagem 10 com primeira curva direita. Controle 11935, 531 no transponder. Correto, portão 3, chama pronto, espera estacionamento. Chama na pronto, 3193. Temos um ATR alinhando para decolar, então quando estão logo liberado a pista. 5240. Xaner 6141, solo 31, libere a primeira direita, chame solo 219. Direita 219, 6141, boa. Xaner 6315, observe a nave datando pushback no portão 05. Após a mesma adentrar o pátio 3, autorizado prosseguir com cautela Juliette, portão 05. Gente, observando a aeronave da TAM, após ela ingressar no pátio 3, ingressa Juliette, posição 5, Xaner 6315. Salvador, boa, Oxa 6141. Xaner 6141, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa está Juliette, 6141. Trip 5447, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. Conferindo 2230, decolou os 32, chama agora o controle em 119-35, um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. 0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1, 19, 35, aciona 5561 no transponder. Quente, o TAN 3805 autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita após, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, após. 5561 é o transponder e 1935 controle. TAN 3805 correto, portão 4 chama pronto, pushback, filamento. Quente. Chanel 6141, Juliette, portão 01. 01, 6141. Para o táxi, TAN 3216, 177, 4 horas, João Pessoa, visual com a viagem aqui na frente. O Oceané 6141, dê passagem na nave da TAM, por gentileza, pode prosseguir o parqueamento, que? Claro, Oceané 6141, vai aguardar aqui. TAM 3216, táxi em frente, parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. 3216, da TAM. Trip 5240, no solo 34, direita 121, decimal 9. Direita 119, 5240. Prosseguindo no táxi 6141, até a posição 01. Sim, entra, Oceania 6141. Táxi Alfa, Kilo, Fat 3, atento ao sinalizador. É. Torre, Tauran 3-2 no meio, ponto de espera, ponto de decolagem. Tauran 3-2 no meio, mantém ponto de espera. Quantas milhas? 065 por 30 milhas. Confirme para 065. 265, desculpe. Sim, 265, confirmando as milhas? 30 milhas. Esse.